59, Solos 35, libera a direita, chame Solo em 1-2-1-1-3-8-5-9. Silêncio da Zona 1-3-8-5-9. Bom dia, são 3-8-5-9, livrou 9. São 3-8-5-9, chame a Silêncio. Chame a Silêncio, 3-8-5-9. 1-2-5-1. Boa viagem para o Tom Jobim. 5-1, muito obrigado. Capitão, o Oscar está aqui, ele interceptou o localizador da pista 1-0. Estabilizado no curso do localizador, o Oscar está aqui. Positivo, está 3 milhas para passagem sobre o marcador. É que o trem chame a torre, a frequência é 1-1-8-9-5, câmbio. 1-1-8-9-5, para o táxi. Meu B-1-8-0, Antônio. 1-8-0-3-0-5 Guarulhos. Esse táxi é o ponto que era para no Índia. Quando lá, torre 1-1-8-9-5, ajustando 0-4. Bate 20-2-9-5, obrigado, bom dia. Então, 3-8-5-9, após a passagem do Boeing da Gol à frente, Juliette, portão 04. Após o Gol, Juliette, por 4, tá? 3-8-5-9. Estabilizado no curso do localizador, Oscar Tango Kilo, baixado e travado. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Oscar Tango Kilo. Torre Salvador, bom dia, gol no 095, pronto para ingresso, estão no 0. Gol no 095, mantenha o ponto de espera. Mantenha no 095. Oscar Tango Kilo, checado? Baixado, checado. Livre pouso no 0, vento no 50 graus, 8 nós, Oscar Tango Kilo. Livre pouso, Oscar Tango Kilo. Kilo Zulu, pátio 5 para o pátio 3, confirme. Vanguard da Baidé para o Pátio 3, confirma sua matrícula. Zulu autorizado, táxi reporte na Papá para cruzamento, estamos Zulu. Seguindo o tráfego da companhia, reporte na Papá para cruzamento, Lima Quilo Zulu. Autorizado o cruzamento, Quebec, Mike na Lima, Sol em 1211, Zulu. Trata da companhia na sequência, também autorizado o cruzamento da 17. Uno 095, autorizado alinhar e manter cabeceira, 10. Alinha mantendo 10, boa 10. Aguarde cópia 3179 para Guarulhos, temos o 320. Nove, libere a direita. Chame solo em 1211 para instruções de táxi, Oscar Tango Quilo. 1211. Papatango Oscar Tango Quilo, confirme o passo que irá prosseguir. Está presente, autoriza a parte 3. O senhor vai pernoitar? Negativo. Está permanecendo no passo por quanto tempo? 8 horas. Negativo, passo 3, reporte antes da Juliette. Oscar Tango Quilo. Tem aqui o Zulu autorizado ingresso no pátio principal até o pátio 3, reporte de pátio principal livre. Tem aqui o Zulu, aguarde cópia. Afirmo, como número 1 já tem ingresso o pátio principal até o pátio 3, reporte o pátio livre. Muito obrigado, senhorita. Tem, só um segundo. Então, 3179, copia? 35, bom dia. 1935, 1995, obrigado, bom dia. Leda Motiva, Lopes 110, Taubaté, conforme rota. 5123 no transponder, controle 1119, decimal 35. Autorizado, Salvador, 320, Pedro 10, aqui para o Até, saída da Elvira Mótima, controle 1935, controle do transporte 5123. 5123, transpondo, confere, está me pronto no portão 10 da parte 1. Aqui da Juliette, o Oscar Tango Quilo. Mantenha a posição Oscar Tango Quilo. 1895 e solicite instruções. Até a próxima. 205, grado para acelerar para a sua decolagem. Curva à esquerda, saída Momo, código DCT conforme rota, 5101 no transponder, controle em 1119, decimal 35. Direção a setena da Coloma 0, conversa, partida Momo, código direto, 5101 no transponder, sendo mais 35 ao controle, para relacionamento mais 1 minuto, Juliette Tango Zulu. 5101 no transponder, Juliette Tango Zulu. Sim, 5101, graças. Protejamento correto no quadro 3, chame pronto. O Papatango Lima Quilo Zulu já liberou o pátio pessoal? Tango Oscar, Tango Kilo, ingresso faixa principal, reporte na Lima. Ingresso principal, reporte na Lima, Oscar, Tango Kilo. Lima Kilo, autorizado Ilhéus, nível 100, decolada 10, curva direita, saída coral, via rota do plano de voo. Acione 0277 no transponder, controle em 119.35. Gente, autorizado Aracaju, no meu pé, decolador 17, curva esquerda, corredor forte, conforme plano de voo. 0275 no transponder, controle 119.35. Papá, Juliette, Juliette, estão com o VVOB? Com 02 no VVOB, torre agora em 118.95, acionamento, táxi de decolagem, corredor forte. O Oscar está no início da Lima. O Oscar está Lima, Mike na Quebec, chame novamente. Lima, Mike, Quebec, chamará novamente. Oscar, dá um quilo pra siga. É só licitar apoio com a Intraero no Pato 5. Quanto? Dá quantas pessoas? Quantos tripulantes? 5. Gente, será coordenado. Final, parte 5, Mike Leite Romeu. Ponto é controlado, vento 170, meia dúzia, Mike Leite Romeu. 170 com meia dúzia, reporta solo controlado, Romeu. Já tranquilo, mantém a posição na Quebec e o apoio de solo já foi solicitado. Manatinho no meu pé, 04 VAB autorizado, decolada 17, curva direita, corredor axé, acione 0145 no transponder, controle 119.35. Juliette Romeu, 47, frequência livre, bom dia, até a próxima. Tá, tudo bom. Muito obrigado, bom dia, senhor. Boa. Aumento na parte 3, Juliette, tem duas. É o Papa Tango Juliette Tango Zulu no 43 acionar. Comentário, sou Juliette Tango Zulu. Um ataque. Solo azul. Sala Azul 4299, pushback, chamamento no 3. Autorizado, 03, chame táxi, 4299 da Azul. Chamará. Oi, Salvador, Papa Papai, direto de Tango. Vendo quem chama? Papá Papá, Juliette de Tango. Prossiga, estacionamento 44? Estacionamento 44. Sentiu, Juliette Tango, autorizado o estacionamento 44, atento a um helicóptero Alfa Serra 65, também acionando no este pátio. Afirmativo. Espera a retaguarda do Embraer da Azul. Quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 na guarda. Segue a retaguarda do Embraer da Azul, vai iniciando o push no 06. No 0 no 4 no ajuste, o Lima Kilo Zulu. Juliette, já estamos. Juliette, já autorizado até o ponto de espera da Oscar, chama pronto decolagem. Confirmando decola com o Pro Nordeste, direto litoral norte. Afirmativo. Corri, então, correto. Me chame pronto, decolagem no ponto de espera da Taxi Oscar. Juliette, estamos. Azul 4299 para o táxi, 125 a bordo, estamos com 440 e apertando o Ribeirão Preto. 4299 para o táxi de Índia, quando espera dar uma 0 torre, 118 mal 95, o ajuste 1-0-4. Segue linha do litoral, reporta vertical de buraquinho. Porta lá na vertical do buraquinho, Juliette está atento. Oh, my God. azul 4299, ponto de espera da 10. Azul 4299, alinhar e decolar, pistão na 0, vento 190 graus, 6129. A informação, helicóptero agora com pro do litoral nordeste, não interfere na sua decolagem. Azul, e manter, 1-0, Lima, Kilo Zulu. Juliette, tanque, chama o controle em 1935, Borro. Juliette, é tanque, controle em 1935, tango. Controle Salvador, papapá, Juliette, é tango. Papapá, Juliette, tango, é o controle Salvador. Juliette, Juliette, tanque, tricolor de Serra Brava, Serra Vista, com destino a Serra Brava, Alfa Romeo, vai manter 1000 pés. Juliette, 1000 pés até Aracaju, qual estimado para pouso? 1-0. Juliette, Juliette, estamos no luto. Captando a operação, estamos no luto. Vamos lá, livrar a zona de controle, o tango. Azul 4299, decolado 256, mantém a proa até 2000 pés, chama o controle em 1935, bom voo. Mantém a proa até 2000 pés e 1935, azul 4299. Bom, pessoal da Israel, está o operador aqui, que está em volta aí na verdade nesse momento. Afirmo, vou solicitar. Obrigado. Passar 2000 pés, curvar à direita, Leda. Ok, após 2000, direto Leda, azul 4299. O 07, autorização para Brasília. 03304, Atila, confere, 340 Brasília, copia. Persiga, serifa. 03304, autorizado Brasília, nível de voo 340. Decolagem da 10 com primeira curva direita, na saída agora elétrica, pois 17, falta do plano. Aciona 5146 no transponder, controle 119, decimal 35, 03304. É, Agur e Elefa, é isso, Ferreira? Afirmo, Arbor, Elefa, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, Elefa. 340 para Brasília, conforme rota do plano de voo, Upezulu 17, decolta 10, curva direita, após saída agora, Elefa, o transponder 5146 e o controle 1935 para o 3304. 3304, Salvador, com a calma aqui, aquilo está passando, Zulu para passear, dentro daquilo, com o plano de voo para a Serra Navarra da Macaldel, uma autorização. Confirma a aeronave, por gentileza, o Papatango? Papatango, Zulu, Papaterra. Papatango, Zulu, Papaterra, confirma a pista de decolo, o que se encontra e a radial ideal de saída? Está na Axé, está no andar da Axé, vai decolar da 17, vai sair correndo a Axé, Vai correndo a Axé, Veracruz, Veracruz, sete pelo litoral. Pula pra bater. Afirmo, entendi pistão Lancete, saída no corredor Axé, porém não compreendi o pátio. Tá no pátio 5, Zulu Papaterra. Gente, no pátio 5, Zulu Papaterra. Autorizado Sierra November Mike Romeo, nível 045. Decola da pistão Lancete com primeira curva direita no corredor Axé. Restrita 1 a 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona no transponder 5140, controle 1119.35. Opa, Serra, autorizado Serra 9 mais um Romeu, nível 045, decola da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, restrito 1000 pés, transponder 5140, controle Salvador 1935, Zulu Papa Serra. Zulu Papa Serra, tem informação do PAB, autonomia? Taco 01 no PLV e 5 horas de autonomia, Zulu Papaterra. Gente, Zulu Papaterra, acionamento táxi com a torre 118.95, ajuste no 014 na Bodeste. Zulu 014, acionamento com 1895, Zulu Papaterra, grato, bom dia. Salvador, bom dia. Bom dia. Informação 100. Confirmando, é o Michelin 6312. Afirmo, posição 1. Michelin 6312, aguarda a copa, por gentileza. Sierra, autorizado o acionamento 5, chama táxi. Ah, 5, chama táxi, grato. Zulu, decolada 00, corrijo, 12, Zulu, 0935 ao controle, bom voo. 0935, grato, tá Zulu. Papa Tango, Oscar Tango, Kilo, prossiga. Doa, passo farol da barra, vai pra plataforma Manati, mantendo 1000 pés, informação para o Quebec Serra. Média. Quebec Serra, você vai pousar na pista 17, não é isso? 35, senhor. Não, negativa aproximação em pouso, pista 35. Vai pousar na pista 17, curva esquerda agora e vou ir na proa 050. 050, senhor. Controle, bom dia, Patão, Juliette está no Zulu. Patão, Juliette está no Zulu, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. O senhor já tem condições de voar direto para a IDC? Afirmativo, senhor. Entendi, afirmativo, está autorizado para prosseguir. Direto que deixa ele presente, com a mão esquerda, Juliette está no Zulu. Muito grato. C3179 é o sol? Prossiga. C3179, está a informação, o VOR está fora. Caso não possa cumprir a saída, informe ao controle que o mesmo irá vetorá-lo. A gente consegue fazer a resposta 3179. Pushback acionamento, C3304, posição 7. C3304, aguarda para início do pushback. Aguarda. Para o táxi 3179 com 217 a bordo, Alterna Galeão, 3 horas e 40. O pistão 17, chame torre 11895, solicite instruções. Quilo Quebec Serra. 0 a 5, graças, senhor. Pede para passar o Quilo Quebec Serra. Passar o Quilo Quebec Serra, seu visual está cruzando a final da 1-0, para prosseguir para a pouso 17. Afirmo, senhora. Tem autorizado o cruzamento da final do 17, reporte para girar a base. Reportará. 4299, chame de CIF. 1251, câmbio. 251, bom dia. 299. Boa. O Kilo Quebec tem autorizado base curta para 1-7. Base curta para 1-7, Quebec Serra. Salvador 6301 da Oceania, informação Kilo. Salvador, Papatango, Zulu, Papaterra, pronto para ataque de ingresso. Papatango, Zulu, Papaterra, aguarde para ingresso. Ajusta no 0 no 5, reposta em ponto espera da Papá. Papá para no ponto espera da Papá, o Zulu, Papaterra. Celo 6301, obrigado. Pouso autorizado, pistão 7, vento 180 graus, 06 nós. Após o pouso, libere na Quebec, por gentileza. Após o pouso, vai liberar na Quebec, o que o Quebec quiser. Pode informar o vento de novo, querida, por favor. Afirmo. Afirmo, 180 graus, 06 nós, ajustando 0 no 5. 7. Reporte estabilizado. Afirmo, o INSX 8 Lima vai comer. Ah, tá presente a intenção nossa é fazer a circular pra. Ah, nós vamos seguir no ILS e a Honda 15 visual, a intenção é circular pra 17. Sente. Abrilha de decolagem, 1-0, vento 80 graus, 059. Autorizado a decolagem, 2-79. Na 6312, correto o cortejamento, repata a porta 10. Na 6312, chamará a porção 1. Na 6312, somente para informação, o VUR está fora. Caso não seja possível cumprir a saída, informe ao controle que o mesmo irá vitoral. Possível, informa que prossegue. Na 6312, não compreendi, confirma? É, cumpre a saída da nave 6312. Solo Salvador, comigo, papá, papá, papá, papá, Mike, Juliette, comigo, aguarda a cota do Gisela. Bora ver a pista. O Zulu Papá é autorizado ingresso no 7, a porta alinhada e pronto. Vex Serra liberando a Papá, ingresso é a mesma, ao estacionar a frequência livre 45. Estacionar a frequência livre 45, Alexia. Seu solo foi ao 07. Está 3304 com 163 a bordo, 330 alterna Ribeirão. 163330 Ribeirão Preto, liberdade até o ponto espera, bate com 20 quando lá torre. 118 decimal 95, ajuste no 0, 15, bom voo. Gente, prosseguindo o ataque até o ponto espera da pista 10, rota 3304. 3179, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da EL. Subida 320 da EL, 3179. Juliano, Papa Romeu, Hotel Juliano Serra. Hotel Juliano Serra, prosseguiu? Está afastado 20 milhas. Hotel Juliano Serra, sente frequência livre. Sou Salvador, Juliette Santos livrou a CTR da 5 milhas só. Hotel Juliano Serra, copiou? Copiado, copiado, Hotel Juliano Serra. Thank you. Juliette Tango, controle? Juliette Tango, livrou a CTR, tá 5 milhas fora. Juliette Tango, ciência disso, radar encerrado. Mantenha, vai manter o no 1000 pés até o destino? 1500. Sente, mantenha o no 1000 pés quando ingressar na área de Aracaju, chame o mesmo na frequência 120, decimal 3. 120, Aracaju, decimal 3, e mandará 1000 pés do Juliette Tango. Mais um minutinho, já vou pra 895. 1-1-895, Mike Romeu. Mike Juliette Romeu, autorizado Sierra Índia Eco Índia, 500 pés. Decolagem da 1-7. Direto com Pro Anote, em coordenação com a torre. Aciona no transponder 0132, o controle 119, decimal 35. Para Sierra Índia Eco Índia, com pronóstico de colagem de aproximado para a torre, local 0132, transponder 1935, controle. 452 no POB. 452 no POB, acionamento táxi 14118.95, ajuste 1-0-5, mais direto com ele. Acionamento táxi 14, sentido mais direto. 1935, restrito 1000 pés. Zulu, Papa Serra, muito grato, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Papa. Mike Juliette Romil, prossiga. Acionamento Pátio 5. Ciente do acionamento Pátio 5 autorizado, chama táxi. Chama, Romil. Bom dia, Celta 3304, ponte espera pronto. 3304, ciente autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento no 60 com 8 nós. Tem decola pistão no 0, tá 3304. Autorizado Salvador, Salvador, 1 mil pés, decola no 1 mil pés, primeira curva direita no corredor a 7, aciona no transponder 0133, controle 119, decimal 35. Thiago Fiosca, 2 a bordo, 4-4, acionamento táxi 14, 1-1-1-9-5, ajuste 1-0-1-5, boa viagem. Chanel 6311, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0-1-5, autorizado, a final de execução foi responsabilizado. Zulu Papa Serra, confirma pro ideal para o destino. O Zulu Papa Serra vai com pro do litoral, vai fazer a Xé, Vera Cruz e segue pelo litoral, depois DCC, o Zulu Papa Serra. Tente. Salvador, gol 2199, passando 163 para 150. Gol 2199, aciona identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para nível 050. Mari 050, 2199, gol. Vamos, Final no 7, mais 3 travou, último mais Romeu. Pouso autorizado no 7, 1-6-12-0 com 6-12. Hora 60, 06, o Lima mais Romeu autorizado. Qual é o pátio? Lima mais Romeu, estacionado pronto. Lima mais Romeu, pátio? Aero está. Ciente. Mike Juliette Romeu, prossiga. Acionado pronto, pátio 5. Funciona por decolagem direto do pátio? Autorizado, 54. Presente, autorizado por ANOR sem interferir no eixo da 197. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Vento 160 com 612. Sem interferência da 197, então segue DCT para Serra Índia com Índia, já fora do solo, Mike Juliette Romeu. Então 3304 aos 13-1935, bom voo. Ó. Afirma, Mike Juliette Romeu. Considere decolado aos 13. Chama o controle 1935, por favor, até a próxima. Chama na 1935, grato, bom dia. Lima, Michael Romeu, solo aos 14, direita na Papá, frequência livre ao estacionar, bom dia. Ponto 35, Rio 98, Rono Ono. Michael Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Muito bom dia, Mike Juliette Romeu, decolado de Salvador, seguindo para a Índia, com a Índia DCT, local 0132. Mike Juliette Romeu, sempre mantenha-se em regra de voo visual, reporte final para pouso. Visual, reporte final, Romeu. Batango, Juliette Tango Zulu, quando possível, estimado de pouso. Estimando pouso ao 103. Uma nova, senhor Lutar. Sete. Golf, estacionamento, Golf Kilo, acho que chama ataque. Autorizado, vai chamar para o ataque, Golf Kilo. PAN 3179, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251, alterne 13325, PAN 3179. Controle Salvador, boa, bom dia, boa 1160, 5 da fila. Voo 1160, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível 050. 050, autorizaria aí, tá? Autorizado, Voo 1160. Gente, tá. Autorizado o procedimento para o Xenai 63 e o 9. Autorizado, reposta habilizada. Gol 2199, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, livre das restrições em PAP, responsabilizado. São 2000 pés, as restrições 2199, reportada, PAP. Controle Gol 1160. Gol 1160, prosseguir. É, podia também manter as restrições em PAP. Gol 1160, livre das restrições em PAP. Controle Salvador, volta para o Zulu para a Serra, na posição para da Barra. Autoriza a acender para o 045 com proa direto da localidade. Confirma a proa do destino, Zulu para a Serra. A proa ideal seria 226, Zulu para a Serra. Meia, confirma. Afirmo, 226. O Zulu para a Serra. Autorizado direto ao destino, inicialmente mantenha o 1510. Mantendo o 1510, Zulu para a Serra. Controle, o Mike Juliette Romeu, visual, seguindo para a pose, Serra Índia, com Índia, muito obrigado. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Livre. Inicia de imediato. cruzado, Serra Golf Oeste, 17, vento 150, meia dúzia. Quer falar com a Serra Golf Oeste? Poxa, né, 63, 11, torre. Poxa, né, 63, 11, torre. Chanel 6311, Torre Salvador. Chanel 6311, Torre Salvador. A 311, chame Torre 11895. Chanel 6311. Pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 150, meia dúzia, 6311, pouso autorizado 1-0. Pouso autorizado 1-0, 6311, muito obrigado. Chama na papai e confirma as informações. Chame na papá, Golf Kilos. Papá, Romeu Serra Golf Oscar, decola ao 19, correio do Axé, controle 0135, até a volta. 0135, tá, Grécia, Golf Salvador, passando direto do Lula, passando agora 070 para o Marcos Santana, para fazer para a gente verificar as regras de roupa, município número 085, roupa de mar. Papatango, Juliatango, Zulu, plano de voo modificada 1220, submantém nível 105. 085, Sarita. Ente, submantém 085, Zulu, Tango Serra. Juliatango, Zulu, muito obrigado. A 3304, chame o Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260, 1288, a 33044. O Zulu Papacerra já está livre da restrição de pequenos, hein? Zulu Papacerra, afirmativo. Subi, mantenho 045, quando possível, estimar de pouso. Vai subir, manter 045, assim que possível, chamar de pouso no Papa Terra. Quilo lógico, alinhar e manter a nossa sete, Golf Kilo lógico. Luna 160. Papatango, Quilo, quais são? Lima, Quilo, Zulu. Serviço radar encerrado, 58 milhas, sudoeste, Salvador. Mantenha o 085, chame Ilhéus, 120, decima 1. 1201, Papatango, Lima, Quilo, Lagarra, Graça. Passou 8, 99, repórter estabilizado. Repórter estabilizado. São Paulo, no meu pé, decola da 17, primeira curva à direita, no corredor AX. Aciona 0123, um transponder, um controle 199, decimal 35. Mantenha sem regra de visual no meu pé, corredor Axé, reporte fora da barra. Fora da barra, Serra Gafiada. 95, ajuste na 015, boa viagem. Paulo Rio 9811, pronto para o táxi com 4 a bordo, alterna Natal com 03. Rio 9811, no livro táxi e abate no Índio, com espera da 10 torre, 11.95. O ajuste 1015, confirma a autonomia? 03 de autonomia. Índia, ponte espera 10895, Rio 9819. Rio 9819, somente confirmando, na saída Momo passa por Cogibo e após Fruti, ok? Afirmativo, Momo passa por Cogibo, Fruti, Rio 9819. Nossa, Alfa, China 6319. Na 6319 dará passagem ao Voig da Rio após ingresso Juliette para o 03. O Rio 9819 tem condições de dar passagem ao Voig da Rio? Afirmativo, pode passar o companheiro aí. Sim. Prossegue até o 03, Juliette 6019. 03, muito obrigado pela coordenação. Obrigado, Rio. Bom voo para vocês aí. Bom voo para vocês também. Nada aqui, valeu. Eco Charlie Golf Zulu Oscar, Raida Conta, Alessandro Maia, Office Salvador Viola, Fly Direct Conde Position, mantendo Fast Level 130. Eco Charlie Juliette Tango Foxtrot, contato radar 54 milhas, Raida Conta, Five for Miles, Office Salvador VOA, Fly Direct Con, mantendo o Fast Level 110. Salvador, bom dia, Azul 2590. Azul 2590, a sua identificação? Identificou 2590. Papatango, Juliette Tango Zulu, serviço radar encerrado, 60 milhas, noroeste, Salvador. Está presente em frequência livre para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 12685. 12685, para informação de voo e alerta, integrado, voo 1160, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado, afinal LSX2 e repassabilizado. 2000, reportada. Azul 2590, contato radar 53 milhas, sudoeste, Salvador, voe na proa de táxi para interceptar a chegada a mar e reporte para descida. Quente na chegada a mar e voando proa de mar, reportará para a descida. Controle, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, transfere informação mais. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, sem identificação, voe na proa de mar e para interceptar a chegada a mar e reporte para descida. A voando mata, chegada a mar, reportará descida e identificou aqui do Serra Lima. Era pronto, ajustando a aeronave na final. Após o gol, alinhar e manter o no zero, Rio 9819. Após alinhar e manter o Rio 9819. Quando possível, faça estimar de pouso. Zulu Papacete, estimando pouso ao 1245. Atinge e mantém o 045, Zulu Papacete. Tente, copiado. Alfa Juliette para com quem, minha posição? Para o meia dúzia. Posição meia dúzia, ligado. O 2590, o ideal de descida. Azul 2590, desça para nível 060. 2590, descendo 060. Thank you. 3612, está na posição 1. 3612, modifica a saída para Cônjuge 1 Alfa. Confirma a saída? Saída Cônjuge 1 Alfa. Cônjuge 1 Alfa. Autorizado que estiver, repassa pronto para o táxi, 3612. Autorizado, reportará. Solo, bom dia, o TAN 3859 está na posição 04, pronto para a cópia, sempre daquilo. Sua esquerda? Autorizado, vou direto código, o Rio 9811. Direto código, Rio 9811. Sim, Rio Grosso. Confirmei a autorização para o emprego? Afirmo. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, decolagem da pistão 10 com primeira curva direita, na saída agora, Elefa, Upzulu 21, no rota do plano. Aciona 51156 no transponder, o controle 119, decimal 35, da 3259. Bom dia, Papatango, Golfo Quilos, cadê o Colão, Bombo Cosmo, passando, meu no escudo. Sierra, Golfo Oscar. Autorizado direto no Momo, confirma o nível solicitado. Confirma? Confirma o nível solicitado. Boa centena, o Golfo Quilosca. Golfo Quilosca, sim. Vou ir direto no Momo, subindo para uma centena sem restrições. Sim, Momo, uma centena sem restrições, Golfo Quilosca. Controle, eu quero Serra Lima para a descida. Serra Lima, desça para nível de voo 070, vou ir direto TAP. 070, direto TAP. Localizador 1160 visual. Voo 1160, chame a torre 11895. 295. Golfo Kilo Oscar, cheque seu transponder e não receba o mesmo. Golfo Kilo Oscar, controle. Escuta, Golfo Kilo Oscar. Confirme o nível que cruza e cheque seu transponder que não receba o mesmo. Papatango, Serra, Golfo Oscar, frequência livre. Papatango, Serra, Golfo Oscar, frequência livre. Controle, autoriza o Rio 989 direto para ti. Aguarde coordenação, Rio 989. Você escuta, Rio. Papatango, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, no Mil Pés, corredor Axé, reposta para da Barra. Para. Autorizaria o Mil Pés direto morro? No Mil Pés, autorizado, direto morro. Graças, senhora. Quilo Oscar, acione o transponder 5044. 5044, Golfo Oscar. Rio 9811, autorizado direto a Puto. Cabuco, graça, Rio 9811. Nuno 60. Perigoso, Nuno 60. Caso receba um tráfego pequeno poste de coluta agora na linha do litoral, não interfere. Ah, sim. Solo. Solo Salvador, é o Xanen 9183, pronto para a cópia, informação Mike. Do 2590, desça para 2000 pés, autorizado a final LF, foi reposta pesado, o ajuste no 095.